Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana Santos e desde já peço as minhas desculpas pela nossa ausência. Entretanto, estamos de volta e, claro, acompanhados das nossas guitarras, violas, poetas e fadistas. Assim se faz aquela que é a maior maravilha portuguesa, ou uma das maiores, se assim posso dizer, o fado. Sejam então bem-vindos a estes 30 minutos que lhe fazem companhia aqui no Canal 1 e deixe-se ficar connosco, porque bonitos fados é o que por aqui vão passar. Também pode participar nesta nossa emissão enviando-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com ou deixando o seu pedido na nossa box de comentários ou então ainda na nossa página do Facebook em facebook.com/radioantenaweb. Estamos à sua espera, peça ao seu fado, o seu fadista, aquilo que quer ouvir. Vamos ficar com três fados para começar e começamos muito bem com A Namora, Porque Temas Nesta Dor. Depois ficamos com a Aldina Duarte, que nos traz A Voz do Silêncio, e terminamos com Fernanda Maria e Alfredo Duarte JR, que nos cantam Encontrei a Marcelina. São estes os três primeiros fados para esta emissão que retoma nesta semana. Fique bem, fique por aí e até já. Nesta dor, porque não lhe queres dar fim? Porque teimas nesta dor, porque não lhe queres dar fim? Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Tu sabes que o nosso amor não morre dentro de mim. Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade. Não te dou beijos fingidos, que a boca sabe a verdade. Os teus beijos proibidos prendem a minha alma à saudade. Os teus beijos proibidos prendem a minha alma à saudade. Mesmo que ao beijar não sinta o que a tua boca diz, mesmo que ao beijar não sintas o que a tua boca diz. Meu amor, por mais que mintas, nos teus beijos sou feliz. Meu amor, por mais que mintas, nos teus beijos sou feliz. Meu amor, na tua boca meu amor, na tua boca há um silêncio que é nosso. Um travo de coisa pouca, amar-te mais eu não posso. Um travo de coisa pouca, amar-te mais eu não posso. Ao lado de uma canção

fado. Apanha desprevenidas duas bocas muito lisas numa porta entreaberta. Então a lua dourada sente da sua culpa, como quem pede desculpa esconde-se envergonhada. Vielas da alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da alfama, beijadas pelo ar, quem me dera lá morar junto do fado. Vielas da alfama, beijadas pelo luar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Disseste, foi nunca, lembro-me bem. E agora porque vieste, se tudo que dei perdeste, ou deste não sei a quem. Se tudo o que dei perdeste, ou deste não sei a quem. E do muito que eu te dei, fizeste pouco e por fim fiquei de tudo em que acreditei. Fizeste pouco de mim. Quando sem nada fiquei de tudo em que acreditei, fizeste pouco de mim. À espera do que perdi, e tudo o que me restou é o pouco que ainda sou, mas que é demais para ti. E tudo o que me restou é o pouco que ainda sou, mas que é demais para ti. Que faças pouco, já espero, e já nem sequer me espanto. Mas porque o desespero deste pouco que eu te espero, ser ainda que de tanto. Mas porque o eu te espero, serei.